Está chegando a hora, o momento é chegado, da nossa vitória e de ouvir o brado do coral de anjos cantando assim. Vinde, amada do Cordeiro e eleita de Deus, o noivo já espera aqueles que são seus para a grande festa que vai começar. Tudo lá na glória já está preparado, suba ao encontro do noivo amado e te espera para contigo morar. Igreja, pela fé já ouço um grande coral, os anjos cantando e no celestial, trombetas tocando e o salmo subindo. Prometo